Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Mário. E nessa playlist iremos tocar um monte de músicas, porque a gente está se preparando para um grande hype do cinema, que são os Vingadores, Guerra Infinita. Ah, e nesta playlist iremos tocar algumas músicas que tocaram em alguns filmes da Marvel, especificamente no universo cinematográfico da Marvel. Cara, você acredita que eu ainda não comprei ingresso para ver os Vingadores 3, mano? Ou a galera aqui do Projeto X Podcast vai ver isso na estreia, praticamente. Vacilei, tô com medo de não conseguir comprar ingresso na hora, mas, bom. Fala com o Mug, vê se ele consegue ver. Vou agitar com ele, então. Porque ele já tá agitando com todo mundo. Bom, mas então, essa playlist abriu com a música que tá tocando aí de fundo, música chamada Chute do Trio, do AC/DC. A música que toca do Homem de Ferro 2. É a primeira música que toca do filme também. E AC/DC, né? Poxa vida. Eu acho muito legal, né, que eles associam essa imagem mais cool dele, né, com músicas que, teoricamente, são de pessoas mais escoladas, né? Sim. A trilha sonora do Homem de Ferro 2 é recheada de rock and roll. AC/DC, principalmente. Tem uma porrada de músicas boas do AC/DC. E o Homem de Ferro 2 é um filme que eu gosto. Eu gosto, vai. Quase Sessão da Tarde, mas ele é legal. Eu também gosto. Eu gosto do War Machine, né, então. Também, também. Eu não gosto do vilão do Homem de Ferro 2, confesso. Sério, poxa, ele é um cara que é PhD, etc. Eu acho legal eles colocarem um cientista maluco, sabe? É, mas eu não sei. É uma mistura de vilões ali. Eu não sei se me impressionou tanto, não. Eu prefiro mais o primeiro filme do Homem de Ferro, vai. É, acho que todo mundo prefere, né? É, e Homem de Ferro 3 esquece, né? Bom, mas então começamos essa playlist tocando de fundo, mas vamos pra nossa playlist pra valer, né, ô Mario? É a trilha sonora de Captain America, que é Captain America March, que é a marcha do Capitão América, né? Ela é uma música que é muito relacionada com o exército americano, né? Tipo, na época da Primeira e Segunda Guerra, eles faziam aquelas campanhas, né? Dos soldados, etc. E tinham muitas essas músicas, não sei como que pode descrever ela, mas é muito associada ao exército e principalmente americano, né? Pra fazer propaganda do exército. Isso. Lembrando que essa música toca no Capitão América, o primeiro Vingador, né? O primeiro filme do Capitão América. O primeiro filme do Capitão América, ele é razoável, né? Eu achei, na época que eu assisti, eu achei ele bom, mas comparando com os filmes atuais da Marvel, né? Tipo, meu, ele fica bem aquém. Ah, sim. Mas eu ainda gosto dele. Eu acho ele muito bom, já que eu gosto do Capitão América e ele foi situado na Segunda Guerra Mundial e a gente entendeu a importância dele lá. Apresentou o Red Skull também, o vilão. Apresentou o Cubo Cósmico. Apresentou um monte de coisa boa ali naquele filme. É verdade. Eles já estavam preparando, né? Pros Vingadores. Pois é. E o Alan Silvestre é um ótimo compositor, cara. Então essa música é marcante demais. Na minha opinião, eu gosto muito. É um bom filme, viu? Sinceramente. Bom, então fique aí com o Capitão América March, do Alan Silvestre. Música tema do Capitão América, o primeiro Vingador. Tá? Escutem aí. We'll be right back. próxima música aqui é do primeiro filme dos Vingadores, Vingadores 1, que é o tema dos Vingadores, composta pelo Alan Silvestre. É uma música muito conhecida, cara. Atualmente, vai falar de Vingadores, vai tocar essa música de fundo, essa marcha. Esse filme aí foi um estouro, assim, de bilheteria, de crítica, mais ou menos, assim. Eu achei ok. Não achei tudo isso também, né? Mas achei ok. É, eu acho que a gente nunca tinha visto nada igual no cinema antes, né? Deles unirem todos esses heróis, né, juntos. Sim. E dar certo, né? Era um projeto maluco, grande. Juntou o Homem de Ferro, aí no final da ponta do Homem de Ferro falou Projeto Vingadores, aí botaram o Hulk, botaram o Capitão América, botaram o Thor no meio, junto com o Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, uhum. Cara, então ficou louco. Ficou uma coisa global, assim, escala de ameaça mundial. Esse tema, ele toca na melhor cena do filme, que é quando aparecem todos os heróis juntos, naquela cena em que a câmera vai rodando ao redor deles, né? É verdade. Essa cena é de arrepiar até hoje, meu. Sim, essa música que é fantástica, de um filme que é bom. E que nos vai trazer na saga de Vingadores também no cinema, né? Que é interessante. Eu acho que se você for assistir Vingadores 3, eu acho que é muito válido você reassistir os Vingadores 1 pra ter aquele sentimento de nostalgia. Ah, Vingadores 3 vai vir o Alan Silvestre de novo. Só que eu não sei a trilha sonora, ainda não lançou, caramba. Ai, cara. Mas então fique aí com o tema dos Vingadores, do Alan Silvestre, do primeiro filme dos Vingadores, tá? Escutem aí. O próximo tema é de Thor The Dark World, que o nome da trilha também é Thor The Dark World, do Brian Tyler. Eu não gosto muito desse filme, acho que muita gente, não sei se é fã dos filmes do Thor, né? Então, pra mim, passa um pouco desapercebido, tanto o filme quanto a trilha sonora. Então, esse do Thor, esse segundo filme do Thor, acho que do primeiro e do segundo, acho que eu sou um dos poucos que gosta do filme do Thor. Mas é porque eu gosto da ideia, a escala de... meio escala de ópera e tal, né? A ideia antiga, assim, um pai, um filho, outro irmão, uhum. Não entende nada. Briga. Eu acho que as trilhas sonoras do Thor, dos primeiros, são um estilo mais épico. É estranho, né? O filme talvez não seja tudo isso, mas a trilha sonora eu acho tudo isso, sim. Eu não fiquei muito ligado, né? Até porque eu assisti uma vez só esses filmes, porque eu não gostei muito. Esse do segundo Thor, eu não gosto nada do vilão. Uh-huh. Eu não gosto do vilão. Feito pelo Christopher Eccleston, que é o nono doutor, eu não gosto desse cara. Mas de resto, tem umas coisinhas que são boazinhas, vai. Eu gostei da mãe do Thor, por exemplo. Porra, luta pra caramba. Você não acha muito forçado eles colocarem o Thor e o Loki juntos novamente? É, mas é o Loki, né? O Loki que segura, não o Thor. É, porque ele ficou muito famoso nos Vingadores, né? Então acho que... quem segura nesse filme é o Loki, não o Thor. Pô. É, exatamente. Na verdade, o Thor sério demais, me incomoda. Só nesse terceiro que eu gostei, que ele ficou muito engraçado. É, eu acho que eles vão seguir nessa linha agora, porque o pessoal gostou. Eu gostei. Bom, mas então fique aí, né, com o Thor The Dark World, do Brian Tyler, do segundo filme do Thor, tá? Escutem aí. Thank you. Próximo filme é de um filme que é muito bom. Nossa, um dos melhores dessa todo esse universo da Marvel. É, pra mim é o melhor. É um dos melhores também. Porra, esse com Pantera Negra são demais. Uhum. Estou falando do Capitão América, o Soldado Invernal. E a música Capitão América, do Henry Jackman. Que é uma música instrumental. Esse filme é de uma excelente qualidade. Ele não segue igualzinho a saga do comics, né? Na uhum. pena. Não segue. Mas a ideia tá ali. O Soldado Invernal, o problema dele, o mistério dele, o passado dele com o Capitão América. E ele leva num estilo muito de conspiração, de uma doideira, né? De uma maluquice. Todo mundo é Hydra agora, né? Nesse mundo. Então ele tem umas sequências muito boas de história, de roteiro e de ação. São ótimas. Eu acho que esse filme, ele não é só um bom filme de herói, mas ele é um filme de ação muito bom. Tem cena de carro, tem cena de luta, perseguição, explosão, tem tudo que você já viu em filmes de ação, tem nele. E ele fala muito sobre o Capitão América, né? Traz Sim. todo o passado com o Buck, etc. Então, e mostra como ele lidera a equipe, ele tem uma mini equipe dele. Então, eu acho muito bom ver o Capitão América em cena, lutando, perseguindo e fazendo todas essas peripécias que acontecem no filme. Esse é um Capitão América que a gente vê agora situado no nosso tempo. Então, se você achava estranho nele lá no primeiro ali, que ele não é um filme lá grande coisa, a participação dele do Capitão América nos Vingadores, não achei muita coisa. Uhum. Agora, no Soldado Invernal, porra, é. Tá fantástico. É, porque acho que eles conseguiram colocar um inimigo à altura, né, que é o Soldado Invernal. Também. E é um problema muito local dele, né? Apesar de ter impacto nos Vingadores, é um problema local dele que ele tem que resolver, e eu acho isso ótimo. Pois é. Então eu fiquei com Capitão América, composta por Henry Jackman, do filme Capitão América, o Soldado Invernal, tá? Escutem aí. O próximo tema é de Guardiões da Galáxia, um filme que impressionou todo mundo, ou pelo menos me impressionou muito. Tá todo mundo, cara, todo mundo. E acho que eu não dava nada pro filme, fui assistir, saí surpreendido. E o nome do tema é Hooker on a Feeling, que é do Blue Swede. É uma música, acho que dos anos 80, talvez, né? Que, na verdade, o filme ele fala sobre os anos 80, né? O Peter, ele tem toda essa parte nostálgica, né? Até da fita cassete que ele leva, etc. Então, o tema dessas músicas dos anos 90, 80, eles entram muito bem nesse filme. O diretor resgatou tanta música velha, só tava abandonando. Uh-huh. Essa daqui, porra, ficou na moda. Ruga, chaga, ruga, ruga. Cara, Guardiões da Galáxia virou uma febre. Por quê? Porque ninguém lia Guardiões da Galáxia. Ninguém ligava pra esse grupo aí. Uh-huh. Na verdade, a Marvel só lançou Guardiões da Galáxia porque eles não tinham X-Men. Eles pegaram um grupo. Que grupo que tinha? Guardiões da Galáxia. Foi um tiro no escuro e deu certo pra caramba. Tipo, o Rocket Raccoon. fantástico. O Groot, é. Fantástico também. É, o Drax é animal, eu gosto muito dele. Drax é muito bom, cara. O bom desse filme é que ele tem a pegada cômica, né? Então, você tá esperando muita coisa cômica vindo dos Guardiões, né? É legal, muito divertido, animado. A forma como ele distrai o vilão final, porra, é me divertir. Exatamente. É muito bom. É uma quebra de expectativa muito boa isso. Realmente, a cara dele, ó, o que tá acontecendo? Então, fique aí com o Hooked on a Feeling, do Blue Suede, trilha sonora do Guardiões da Galáxia, tá? Escutem aí. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. Próximo tema é de um filme que também eu gostei bastante. Tem um personagem ali que é excelente. Nós estamos falando do filme do Homem-Formiga. E a trilha sonora, o tema do Homem-Formiga, do Christopher Beck. Homem-Formiga era um projeto que estava muito tempo enrolado para ser feito. Uh-huh. Finalmente conseguiram fazer. Ficou bom, eu gostei. O personagem é interessante. Não pegou o Henry Pym como herói principal. Uh-huh. Pegou outro Homem-Formiga e ficou muito bom a ideia. O cara se metendo em problemas. O mundo encolhido. Então ficou um tema bom, bem encaixado. E tem uns personagens muito interessantes. O Luiz, por exemplo, porra, ele rouba esse... É o cara que é o amigo dele fica falando várias gírias, né? Alguma coisa assim. É, eu tenho um amigo que é isso, eu tenho outro amigo que é assim, cara. E ele cita Homem-Aranha uma hora, né? Ele cita Homem-Aranha também. Esse é um cara que tava solto nesse filme. É. Pô, deixou ele livre. O que eu gosto desse filme é que ele é um filme de roubo, né? E esse tema, ele também é um tema meio de roubo, né? Não sei, parece um tema igual do Missão Impossível. É, enfim, se você já assistiu filmes de roubo, de furto, é alguma coisa parecida. E esse tema encaixa direitinho com o filme, que também é um filme de roubo, só que tem bastante galhofa, né? Muita gente não tá esperando muita coisa do Homem-Formiga, né? Então também é um problema localizado, né? Que gira só ao redor deles e não ao redor do mundo inteiro, né? Foi, impressionou tanto que ganhou uma continuação. Nem tava nos planos fazer a continuação. É, eu vou assistir sem expectativas. É, eu também. Mas eu gostei do primeiro, então parece interessante. Eu também gostei bastante. Eu só não sei como ele vai se encaixar na história, na linha do tempo. É. Parece que vai ter antes da Guerra Infinita, eu acho. Será? Eu espero que não, porque acho que as coisas têm que ser cronológicas pra mim. Então, eu não sei. Eu acho que é estranho se ficar no meio da Guerra Infinita. Não sei. Bom, enfim, né? Fique aí, então, com o tema do Homem-Formiga, do Christopher Beck, do filme Homem-Formiga. Escutem aí. O próximo tema é de Vingadores 2, Vingadores Era de Ultron, e o nome do tema é New Avengers, Avengers Age of Ultron, do Danny Elfman. Eu também não me liguei muito nesse tema, porque, assim, o tema clássico dos Vingadores fica na nossa cabeça, né? Sim. O tema desse filme não presta muita atenção. Sobre o filme, assim, eu gosto, eu acho que tem cenas boas, mas tem coisas que eu acho que são muito extensas no filme, sabe? Tem. Até pelo filme ser longo, etc, tem umas partes que eu fico um pouco entediado, mas da metade pro final eu acho um filme muito bom. É, o problema, assim, como é o primeiro corte, acho que foi gigante, umas 3 horas por aí. Uhum. E teve que cortar muito. Aí quando você vai ver, ele fica meio fora de compasso. Ele é muito retalhado. Aí ele perde coisas. Então ele fica estranho demais. Sem contar que o Ultron não é um bom personagem do filme. É, ele não é um bom vilão, né? Ele não é um bom vilão, não. Pô, ele é um vilão idiota pra caramba. Mas de resto, tem umas coisas que são boas. Não é o melhor filme da Marvel. Também não é o pior. Ele tá abaixo da expectativa, na minha opinião. Do que queria ser um Vingadores. Tanto que o próximo filme, na verdade, é sim um ótimo filme de Vingadores. Que a gente vai falar. Não esse aqui, né? Entendo. Então. Mas a melhor coisa desse filme é a Feiticeira Escarlate, porque a atriz é boa e a personagem é boa e eu acho que ela tá muito bem no filme. Sim. E o pior é o Mercúrio. Ô, Mercúrio de merda. Tadinho. O Mercúrio do X-Men é tão melhor. Puta vida. É, pior que é mesmo. Realmente, viu? Ai, ai. Mas fique aí então com essa música aqui, que é um rearranjo do tema dos Vingadores. Do New Avengers, Avengers Age of Ultron, do Danny Elfman, do filme Vingadores Era de Ultron, tá? Escutem aí. O próximo filme, aí sim que eu falo que é um verdadeiro filme de Vingadores, cara. Sim. Que é o filme Capitão América Guerra Civil. E a música tema que a gente vai tocar é o Caps Promise, do Henry Jackman. Esse filme, esse é bom. É. Esse é ótimo. É uma coisa que a gente queria ver, um monte de heróis batendo entre eles. Juntou a máxima quantidade de heróis que dava naquele momento, e ficou legal. É, eu acho que eles cumprem com o que eles prometem, né? Eles são, olha, vai ter uma grande porradaria aqui, um grande bate-cabeça de heróis, e teve e foi animal. Sim, inspirada de uma grande saga dos quadrinhos, Guerra Civil. Obviamente, o filme não foi nessa grandiosidade de que foi os quadrinhos, porque tinha poucos personagens. Mas a mensagem ainda tá ali, são duas formas de pensamento, confrontando. Eu acho que nos quadrinhos é mais trágico, né? Porque tem personagem que quase morre, tem personagem que morre, etc. Né? Mas o desfecho desse filme do Capitão América Guerra Civil é meio trágico, assim, do Capitão América, né? A gente vai ver isso no próximo filme dos Vingadores, né? Mas é, ele provavelmente vai perder a identidade dele como Capitão América, né? É, um pouco antes a gente tava vendo que já tinha um racha quase girando, e aí estoura o racha. É. Aí cada um pro seu lado, né? Então o Capitão América, vamos ver, né? Nesse último filme dele, que vai aparecer agora, como tá a linha de pensamento dele, o Homem de Ferro continua a vida dele. Mas é isso, então fique aí com o Caps Promise, do Henry Jackman, trilha sonora do Capitão América Guerra Civil. Escutem aí. próximo tema é o tema do filme do Doctor Strange, o Doutor Estranho, e é o tema principal do filme, composto pelo Michael Giacchino. E esse filme é muito bom, eu fui pego de surpresa. E, novamente, assim, eu também não me liguei muito em trilha sonora, né? Porque todas as trilhas sonoras de heróis, quase tendenciosamente, são trilhas épicas, né? Esse é do Doutor Estranho, não foge, né? Mas o filme é muito bom. Eu não conhecia muito o Doutor Estranho, já vi o personagem algumas vezes, de histórias e de relances em imagens, sabia os poderes dele, etc. Mas a linha de raciocínio dele, toda essa parte médica dele, enfim, eu achei muito legal o filme. Eu tava já numa expectativa, até porque tava vendo quem vai ser o Doutor Estranho. Tava sempre no hype da contratação do cara que vai fazer o Doutor Estranho. Uhum. E tava chegando assim, deve ser o Benedict Cumberbatch. Vai ser o Benedict Cumberbatch. É o Benedict Cumberbatch. Ele tá gravando. Opa, opa, opa. Chamou um puta ator. E aí o filme, realmente, ele ficou muito bom. A ideia do que deveria ser, o Doutor Estranho, o cara das artes místicas. E eu tava esperando a tal joia também, né? Joia do infinito que poderia aparecer. E apareceu. E animal, um monte de coisa que aparece. Os conceitos. É o Doutor Estranho. E é um personagem extremamente importante no mundo da Marvel. Os efeitos especiais desse filme ganham de todos que eu já vi até agora da Marvel. Né? Realmente. É muito, muito efeito especial. E tinha que ser assim, né? Porque ele consegue manipular a realidade, né? Então, meu, o cara ele consegue mexer em qualquer coisa. Pois é, praticamente isso, exatamente. Bom, então fique aí com o tema principal, né? Do Doutor Estranho, do Michael Giacchino, tá? Escutem aí. Próximo filme é a continuação de um filme muito esperado, né? A continuação, né? Porque o pessoal adorou a primeira. Que é o Guardiões da Galáxia, o volume 2. A segunda parte do filme. E a música que a gente vai tocar aqui é o Father and Son, do Cat Stevens. Que, como já falou, Guardiões da Galáxia tem um monte de músicas que ele resgata ali lá do passado. E essa aqui é uma música muito bonita, sentimental, porque toca na cena mais comovente de todo o filme. Gente, é demais aquele momento. Eu prefiro mais o Guardiões da Galáxia ser o primeiro do que o segundo, mas esse é bom. É que eu acho que o roteiro é mais fechado, né? Porque Guardiões da Galáxia Volume 2, ele é, pra mim, ele é um pouco parado, depois as coisas vão acontecendo. Que nem os Vingadores 2, né? Mas eu acho que a diferencial dos Guardiões da Galáxia Volume 2 é que ele é mais engraçado. É, o problema do Guardiões da Galáxia Volume 2 é que eu já tava esperando o que ia acontecer. No primeiro, a gente esperava nada, e a gente foi surpreendido de forma positiva. É. Esse aqui a gente espera. Eu quero ser surpreendido, e tem que ser mais surpreendido ainda. É. Foi ok. Eu gostei. Tem um monte de cenas comoventes ali, cenas fortes. É um bom filme, né? E a trilha fala basicamente sobre o roteiro do filme, né? Que é o Peter encontrando o pai dele, etc, né? Então, o foco é isso, a história de pais agora, né? É, exatamente. Quem é o verdadeiro pai? O pai que é o cara que te concebeu ou o cara que te criou e te protegeu? Exatamente. Então, mas fique aí com Father and Son, do Cat Stevens, do Guardiões da Galáxia Volume 2. Escutem aí. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. O próximo filme, a próxima trilha, é de Homem-Aranha de Volta ao Lar, e o nome da trilha é I Stark Contrast, do Michael Giacchino, que a gente já comentou sobre ele, que também fez a trilha do Doutor Estranho. E esse filme todo mundo estava esperando, porque era retorno do Homem-Aranha para a Marvel, né? Então, apesar de ainda ter um pichacozinho ali, né, da Sony, né, seria o Homem-Aranha feito pela Marvel MCU, né? E, obviamente, tá trazendo o nome do menino... Tom Holland, né? É, Tom Holland. Né? Então, esse filme, ele é muito bom, ele retrata o Homem-Aranha da escola, né, do ensino médio, como dever retratar, né, que ele é um menino, né, um moleque, né, criando grandes responsabilidades, né, a princípio ele é um menino com grandes poderes, né, e no final do filme ele se torna um herói, de fato, né, acho que é toda essa trajetória dele virar um menino até virar um herói. Esse é o Homem-Aranha do ator que eu mais gostei. É, do ator concordo. Do ator que eu mais gostei. De filme, eu gosto mais do segundo Homem-Aranha. É, eu também. Do clássico, do primeirão. É, do primeiro, eu também concordo com você. Então, mas assim, esse é um filme muito, assim, estilo Marvel, né, da MCU. Estilo Marvel, assim, é despojado, feliz. É, é. Tem a receitinha própria, né, tem um vilão ali, tem um monte de efeitos bons pra caramba. Então você curte, você se diverte, né. Tá lá com o Abutre, até aparece o Homem de Ferro também, auxiliando, dando bronca. É legal. E não tem que ficar recontando toda a história de novo do poder do Homem-Aranha. Já tava de saco cheio. A gente já sabe como é. Então não precisa ficar contando. Agora aparece uma história no meio. É. Ficou bom. Eu gostei. Eu acho que a gente tava amortizado por 5 filmes do Homem-Aranha que eram basicamente a mesma coisa, né? Tinha um vilão, tinha uma mocinha, tinha um conflito amoroso e tinha um conflito com um vilão em quem entrava em conflito com o romance, né? Com o interesse pessoal do Homem-Aranha. Mas esse filme, apesar de ter um pouco disso, ele quebra o clima porque é o Homem-Aranha vivendo a vida dele, tentando não criar mais problemas, mas ele tem um interesse pessoal de que ele quer resolver, ele quer ajudar, ele quer ser mais do que ele realmente é, né? Eu gosto disso, porque a Marvel conseguiu inovar em cima de algo que já tava mais estabelecido nos filmes do Homem-Aranha. Pois é. E vai ter sequência. É, graças a Deus. Então fique aí com a Stark Contrast do Michael Giacchino, do Homem-Aranha de Volta ao Lar, tá? Escutem aí. próximo filme é de um filme que eu mais gostei dessa franquia aqui, que eu achei o mais divertido também, que deveria. Mudou a forma, ficou legal pra caramba. Uh-huh. Que é o Thor Ragnarok. A música O Immigrant Song do Led Zeppelin. Cara, como encaixou essa música? É. E assim, eu sei que o diretor e o ator também, o Chris Hemsworth, pediu, dá pra deixar mais leve? Os outros foram muito sérios. Vamos deixar, vai. Cara, e gostei da forma. É o mais divertido, realmente. E eu acho que fica mais interessante. O Ragnarok, o arco dele nos quadrinhos é tão pesado, é. Todo mundo morre, e esse aqui é ficar muito leve, muito divertido, é. Cheio de humor negro, cheio, cara. É, eu não sei se me agrada tanto, eu gostei muito do filme, muito, muito, muito, tá? Mas eu gostaria também de ver uma parte mais séria, que talvez tivesse mais luta, mais rendições, eu gostaria de ver também muito mais do exército de Asgard lutando. É, mas essa aí não teve. É, não, eu não tive isso, infelizmente, né? Na verdade, eu vi todo mundo morrendo, é isso que eu vi, tá? Mas eu gostaria de ver eles lutando assim como eu vi as Amazonas na Mulher Maravilha. Algo parecido. Mas o filme é muito bom. E eu gostei desses do quarteto ali junto, né? Do Thor, do Loki, do Hulk, né? E da outra menina amazona ali, que eu até esqueci o nome dela. Sim, cara. Ficou muito bom. Ficou divertido. E a vilã também. Eu tenho... Ah, nossa. A Cate Blanchett. A Cate Blanchett. A Hela. Tá inacreditável nesse filme, meu. Tá. Ela foi fazer esse filme pra se divertir, cara. Quer fazer algo pra se divertir. E se diverte. Ela tá lá se divertindo muito. Todo mundo. Ah. Nossa, é maravilhosa essa atriz. Tá muito bom, muito bom. Então fique aí com o Imigrante Song do Led Zeppelin, a música do Thor Ragnarok. Escutem aí. E pra fechar, é o último filme lançado pela Marvel, o Pantera Negra. O nome da trilha é Pray For Me, de The Weeknd and Kendrick Lamar. Eu acho que é meio pop, né? Mas também acho que mistura black music. Kendrick Lamar é muito hip hop rap. Isso, exatamente. Então, o Pantera Negra, excelente. Não tem nem o que discutir. Questão de história, questão de discussão, questão de efeitos, questão de trilha sonora, questão de elenco. O elenco é muito bom. Eu gosto muito do Michael B. Jordan. muito, muito. Eu acho ele um ator muito bom. Eu tava falando pra galera do Projeto X antes de estrear o filme, assim, ó, olha, se você for ver pelo elenco, que é o melhor elenco de todos os filmes da Marvel, uhum, se você for ver pelo diretor, o cara é bom, o cara dirigiu o Creed antes. É, provavelmente ele chamou Michael B. Jordan só por causa do Creed, né? Não, sim, porque ele já tinha dirigido um outro filme também, que é o The Fruitvale Station. Entendi. Também, que ele chamou Michael B. Jordan. Aí fez o Creed, chamou Michael B. Jordan. Fez o Pantera Negra, chamou Michael B. Jordan. E um elenco excelente, maravilhoso, a diretor excelente, com a trilha sonora do Kendrick Lamar, que é um grande produtor, rapper excelente também. E toda a direção de produção e tudo, é tudo pessoal negro, representativo. Uh-huh. Fez um grande auê também na África também. O pessoal adorou. Se eu não me engano, ele foi o primeiro filme a ser lançado em um país que eu não lembro qual agora. Mas depois de anos, assim, não lembro. Também eu não lembro. Mas ele é importante, ele é um marco. Tanto que ele ganhou uma bilheteria e ganhou críticas. É, acho ótimo, porque traz muita diversidade pro cinema, né? Sim, e a discussão. A discussão é linda também, nossa. Você é um filho, você tem o poder de poder mudar toda a situação dos seus irmãos aí, que você vê, e você não faz nada. É, Rei Leão, né? É tipo isso, é Rei Leão. E o outro cara que quer ir pro trono, eu vou mudar toda essa situação. Quando chegar nesse poder aí. Então, é uma ótima discussão, realmente. De discussões, de roteiro, de envolvimento, uhum, de evolução. Não tem pontos negativos. É, nenhum também. Eu gostei muito do filme. Também fui surpreendido. Tava sem expectativas. Também. Espero que tenha uma continuação. Espero. Também, espero. Seria excelente. E com essa ótima música, o Pray For Me, cara, que é linda. É linda a letra e a mensagem dele, né? Mas então, vamos terminar essa playlist aqui. Queria agradecer aqui ao Mário, que participou dessa playlist, viu todos os filmes da Mario. A gente não pode falar todos, né? Porque seria uma playlist gigante. Não dá. É, exatamente. E tem alguns filmes que eu confesso que não tem uma trilha sonora muito boa, não. Tipo Homem de Ferro 3. É. Eu até peço desculpas porque eu não sou nem um pouco o maior manjador da Marvel, etc. Tá? Eu acompanho aí pela Marvel MCU e alguns poucos cómics que eu já li, né? Mas, assim, eu tô falando tudo da minha experiência que eu tive até agora, então eu espero que tenha agradado aí o pessoal que escutou. Pois é, mas quer fazer algum japa, Mario? Pode fazer. Ah, não sei se entra. Tipo, eu tenho um podcast também que é o Estação 64, no site, lá vocês vão poder encontrar podcasts sobre games, né? Não tem nada pra quem gosta de comics, etc, mas se você, por um acaso, gosta de games e, por um acaso, gosta da Nintendo, escuta lá que a gente tem podcast semanal, toda segunda, um episódio novo da Nintendo 3. Pois é. Então vamos terminar essa playlist, mande e-mail, mande comentário, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter e fique aí, então, com Pray For Me do The Weeknd e do Kendrick Lamar. Música faz parte da trilha sonora do Pantera Negra e fique aí com o hype do Vingadores Guerra Infinita. Valeu, galera, muito obrigado, falou e tchau. Tchau. E escutem aí. You, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero? Hero. You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta be.